Hoje acho que com o anterior governo essa obra já estaria feita. Concordo, embora tenha achado que nós, Câmara Municipal, não nos devíamos ter metido nos assuntos do governo. Foi uma opção sua, como já referimos aqui anteriormente, e que não tenho nada neste momento de criticar. Custaram-nos 7,5% do valor total da obra. Só mais uma vez dizer que me junto a si nesta luta contra o Ministério da Educação, realmente numa situação tão descabida, tão simples, porque quando há dinheiro e as coisas não andam por causa de um documento, não se entende.